Miami 227, decolado ao 00, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08, 227, obrigado. Na curta final da nossa chuva, 08. 08, motorizados que estão no 7, vento no 50 graus com meia dúzia de 9, altímetro no 0, no 3. 5, 08, solo 01, autorizado backtrack, parte livrando. Parte livrando, vai já. Frequência livre estacionar. Torre Salvador, boa tarde, Gono 885 na LS Visual. Boa tarde, Gono 885, os autorizados pistão no 0, vento no 60 graus, com meia dúzia de 9, altímetro no 0, no 2. Meia dúzia autorizados por zona 1 no 0, Gono 885. 885, solo ao 08, livre à direita, chão em solo 121, decimal 1. Esse é livre ao 121, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Bruno 097, duas milhas para o externo, visual. 097, boa tarde, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 50 graus, 08. Livre pouso, pista no 0, 097. torre, papapá, Lima, Lima Fox, tá pronunciado, já visual, fora. Tem mais uma Fox, a porta final no 7, na 3 minutos. Valeu, final no 7, Lima Fox. Lima Lima Fox aponta na SEASA, tem graça de aeronave final 10, final 7 milhas. Aponta na rotatória de regressão na 7, final 7. Se temos visual com o tráfego que sai na final da 10, temos que agilizar também para engraçar aqui no segundo. Aí, Salvador, vou passar com Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, continue em aproximação e tomarei que estaria. Guardado, Vitor Kilo Delta. O Lima Lima Fox será o número 2 do pouso de Salvador agora. É ponto final 3 milhas, pista no 7. Confirmando a zona de pouso, pista no 7. Confirma. Confirma 7, vai agilizando aqui para liberar aí o lote. Foi em Salvador, é o Guardião 07? Guardião 07, a porta Farol da Pan. Foi em Salvador, é o Guardião 07? Guardião 07, a porta Farol da Pan. Guardião 07, na escuta torre? Guardião 07, na escuta torre? Voo no 097, solo 104, direita, solo 2 decimal 1. Solo 1 na direita, Gabriel. Lima Lima Fox, só 360 pela direita, aponta o terra. Foi Salvador, Guardião 07? Guardião 07, na escuta da torre? Escuta da torre, passou, pitou azul, tá mantendo o plano de Itapuã, Guardião 07, a intenção, pouso no GRS autorizado. É, passo para o Itapuã, Guardião 07. Faltará no farol, Guardião. Caixa a serra, mantém a escuta aguardando. Vitor Kilo Delta, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 079. Sim, senhor, autorizaria a mudança de regras de base pela direita visual para o 97, Vitor Kilo Delta? Negativo, tela na escuta final no 7, Vitor Kilo Delta. Guardião 07, visual com Papa Alfa Tango 4, final do 0. Positivo, senhor. Visual com tráfego. Ainda guardo o mesmo autorizado final para o ponto de Pirahé. Reporte curta final. Ok, entendido que na retaguarda do tráfego final para o Graé autorizada. Foi Salvador, está passando o Vitor de Guilherme. Vitor Índia Juliette, informa o tráfico fazendo espera sobre a SEASA a 1000 pés. Mantenha no 1500 pés sobre espera na rodoviária. Lima Lima Fox, autorizado final no 7, formarei esfrio. Lima Fox, no 7. Lima Lima Fox, autorizado final no 7, formarei esfrio para pouso. Vitor Antilhete, mantém a SEASA, esperas a 1.500 pés, guarda nas instruções. Juliette, 1.500 espera na SEASA, sabe igual a coisa mais na porta. O Bravo Serra Serra, confirmando no passo 3. Como é que é o seu pré-acionamento? Livre acionamento, aguarda por uma decolagem, Bravo Serra Serra. Torre, o Guardião 07 autorizado a cruzar direto para o GRAE? Afirmo. Vite interferência no estão no 7, Guardião 07, aporto solo controlado, vento 1.50 graus, 079. Evitará a interferência na 1.7, direto Grael, o Guardião 07. Lima Lima Fox, informe helicóptero pousando no bate 4, direito do eixo de aproximação, sem interferência, autorizado, pouso, pista no 7, vento 1.50 graus, 089. Negativo, aqui do prazo, depois no 7, Lima Lima Fox. Torre, as condições do vento para o Guardião 07, por favor? Vento 150 graus, 07 nós. Grato. Torre Salvador, azul 4166. Azul 4166, continua a aproximação, informa aí, pista livre. Gente. Vitor Kilo Delta, solo 18, direita solo 21. Autorizado pouso na pista 1-0, azul 4166. Vitor direto completar o 360, autorizado final no 7. Forma eixo ali. Forma o número 1 para pouso Salvador, tá passando externo agora. Considerando só o 19 no corte de frequência, corte 07. Lima Leandro Fox no corte de frequência. Gente, pode usar o site de volta. Torre, Praça Serra, Praça Serra. Praça Serra, mantém posição agora. Praça autorizado pouso na pista 1-0, azul 4166. 17 a 2 minutos, era nada. Ah, 1 minuto para pouso 1-0. Está com 2 minutos para o SSA. Posição na Quebec, o Vitor Vindas. O Kilo Delta está presente, utilizando o trajeto cruzamento 173545. Bom, se é autorizado, é colocar para o norte, vento 160 graus, 079, já evite sobrevoo da base aérea e aeronaves no solo. Autorizado, é colocar para o norte, depois sobrevoo de aeronaves da base aérea. Azul 4166, solo as 22, direita solo 2 decimal 1. 2-1-1 ao livrar, obrigado. Vitor Juliette, autorizado, pouso pista no 7, vento 150 graus, 07 nós. Pouso autorizado no 7. Serra da Colab 22, proa de Buraquinho, chama controle 120-8. Proa de Buraquinho, 128, Brasil, arma do Brasil. Gillette, Sola 24, autorizado backtrack, Tarde Spot 4, no corte de frequência. Autorizado, Leandro, é colapso no 0, vento no 60 graus, 0 menor. Autorizado, Leandro, é colapso no 84. Salvador, boa, 3367, quanto espera a Bronx? 3367, autorizado, ele é uma sempre estou no zero. Ali mantém no zero, 3367. 3367, decolado aos 30, controle de Salvador, 20, 18. 1208, tá 3367, boa tarde. Torre Salvador, Oceanera 635, ponto 0 da 10, pronto. Oceanera 635, autorizado, ali decolado, pista no 0, vento 170 graus, 08. Alinha decola, Oceanera 635. Xené 6355, teclado 33, controle de saldo 1, 20, 18. 208, 6355. decolagem, confirmando, tá pronto a decolagem aí? Gente, autorizado a adicionar. Espera, a porta quando pronto a decolagem, se é azul. Vento em Salvador, 150 graus, 05 nós, da colagem Ponte Riz para a porta fora do solo, tem tráfego reportado no setor. Azuleco, considerando a classe 38, pro norte, chama a controle Salvador 1-20-10-9. Positivo, chamará 208 até volta. autorizado, Helena, decolar pistando 0, vento 160 graus, 079. Helena, decolar, vamos dar um bom dia. Número 20 da Cláudia 43, controle Salvador, 120 da Simão 8. Controle Salvador, 108, obrigado, boa tarde. Salvador, o Papa Tango Delta, Papai Uniforme. Papa Tango Delta, Papai Uniforme, reporta passando o portão Ceasa. Reporta passando o Ceasa, Delta, Papai verificado o caso, Delta Papai Uniforme. Delta Uniforme, autorizado final no 7, Palmar Eixo Livre. Sim, autorizado final do ano 7, guardando Delta Papai Uniforme. Salvador, boa tarde, Delta 3154. 3154, autorizado pouso, pista no 0, evento 160 graus, 073. Livre pouso no 0. Papai Uniforme, autorizado pouso pista no 7, vento 160 graus, 089. Livre pouso no 7, Delta Papai Uniforme. Sol de 48, sol no 2 décima 1. 2-1-1, boa. Oi, Salvador, muito boa tarde, Oceané 63 no 4, ponte de cara da 1 no 0, pronto. Oceané 63 no 4, autorizado, alinhada colapso no 0, vento 1, 5, 0 graus, 0, 7, 9. Autorizado, alinhada e decolar da 1 no 0, 63 no 4. Delta Papai Uniforme, solo 50 com a patina. Autorizado backtrack, porta do estaleiro. Delta Papai Uniforme. 6314, decolado 52, controle Salvador 10018. Controle 208, 6314. Salvador, muito boa tarde, está próximo ao ponto espera, pronto, 097. Bono 097, autorizado Lander, colapso no 021140 graus, 079. A linha de volta em parada, Bono 097, obrigado. Salvador, boa tarde, da 3190. 3190, continua a aproximação, informa a pista livre, aeronave iniciando já. Gente, aguarda. Autorizado, pouso pista no 0, vento 150 graus, 069. Livre pouso, 90 da 3190. Pouso 097, decolado 56, controle Salvador 20 da 8. 308, 097, boa. 0 solo 5, direita solo 2 decimal 1.